Fala pessoal, Diego aqui, dando alguns recadinhos bem rápidos para vocês. Primeiro que este podcast, né, que já tá atrasado, inclusive, vocês vão notar durante o programa que a gente teve vários problemas na conferência, né? Então, em alguns momentos não dá para entender direito o que os participantes falam. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para vocês. E a outra coisa é que a gente acabou não falando antes, mas tá rolando a Podpesquisa 2018, então vocês que são ouvintes de podcast, a gente ficaria grato se vocês pudessem responder lá o questionário, que ajuda tanto o Gavestática como a mídia como um todo, né? Eu vou colocar o link na postagem, ou então você pode acessar abpod.com.br/podpesquisa. Aí lá tem um botãozinho que você pode apertar e responder o questionário. Ok, pode ouvir o podcast de vocês agora. Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Alô, alô, testando, testando, tá cortando? Não. Parece que não. É que quando tu te empolga, começa a Não. cortar. Né? A internet não dá suporte pra felicidade. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego, estou aqui com o Dr. Fábio. E aí, traça. E de volta a Laura. Oi, gente, eu voltei. Hoje a gente vai falar um pouco das nossas ansiedades e outros probleminhas aí, né? Essas coisas que dá nervosismo na nossa cabeça. E é isso aí, vamos ver quando que esse Gavestática vai sair, porque já deu um monte de treta. A gente tava gravando a abertura no final, depois de 2 dias, vocês vão entender no meio do caminho. Então é isso. Mas a gente vai falar de quê, cara? Cara, eu tava falando com a Laura, a gente tava precisando falar mais sobre ansiedade mesmo. Eu até tava dizendo, não sei nem qual é a sua relação com ansiedade. Não sei se você vai ficar só de orelha, mas porque eu já tive uns pequenos ataques de ansiedade até recentemente. A expectativa, falar de alguns medos ou coisas parecidas também, sei lá. Qualquer coisa meio nessa Tá linha bom. assim. É uma coisa informal, né? Não, até não entrar muito na parte médica, senão a gente vai cagar a regra, né? Então falar mais de experiência Não, mesmo. aí não dá, né? Nem psicológica também não, porque É, que começou com a Fabiana tinha sugerido falar sobre depressão. Eu falei, cara, eu não tenho depressão e pra a gente falar alguma merda não custa, né? Aí É eu fácil, comentei fácil. que, por isso que aí eu comentei que eu já tive, o que mais próximo disso que eu já tive foi algumas coisas relacionadas à ansiedade, né? Aí por isso que eu tava pensando em falar sobre isso. A gente pode pensar também nessa coisa da ansiedade como uma neurose, né? Que a pessoa pensa assim, ah, eu sou meio neurótico com isso. Pelo menos é o que as Pode pessoas ser. dizem, né? E às vezes é ansiedade, não é neurose. Mas enfim. Então, aqui no meu caso, inclusive, foi mais recentemente que me deu. Eu não fui em um psicólogo, acho que talvez fosse até o ideal eu ir em um psicólogo, que já tem uns tempos que eu venho falando com a Viviane até, que eu disse, cara, eu acho que eu preciso ir no psicólogo falar de algumas coisas que eu ando sentindo, porque às vezes eu acho que eu não tô muito normal, tá ligado? Tipo, eu começo a ficar nervoso por coisas que eu acho que eu não deveria, sabe? Que nem aconteceu recentemente. Eu vou falar o pior caso que aconteceu, né? Que foi na época que o Luke nasceu. O Luke, ele ficou. Não sei se eu cheguei a falar isso na cabeça estática, mas ele ficou internado, né? Quando ele nasceu, ele ficou, acho que, uma Eu semana lembro. internado. Foi Porque um ele tem uns problema. problemas. Tem uns problemas respiratórios e tal, umas coisas desse tipo, que ele tem que ficar lá na incubadora lá. Tal. E aí isso já é uma situação que é Sim. meio complicado, né? Que a gente já fica assim, tem toda aquela expectativa, né? Que você achar, meu filho vai nascer, a gente vai ficar lá naquela coisa linda em casa, a Via amamentando ele, né? Preparando uma mamadeira, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Você criou a E expectativa já também. tem essa expectativa, né? Aí já foi complicado. A Via, apesar de não ter tanto problema com ansiedade, ela também teve um pouquinho, né? Nessa época, por conta dessa, que é normal, imagino, né? Dessa quebra de expectativa. E aí aconteceu que a Via recebeu alta do hospital, ela já tinha saído lá, mas o Luke não, né? O Luke ficou no hospital, então todo dia a gente tinha que ir lá visitar ele, ver como é que tava, ver o que a médica falava, todo dia a gente tinha que ir lá. Nesse meio tempo, e ela não podia dirigir, né? Que ela fez cesárea, né? Ela não podia dirigir, quem tá dirigindo sou eu. E eu já tenho. Eu até acho que eu tenho um problema com carro também. Que eu acho que eu comecei a dirigir meio velho. Apesar de eu ter tirado carta com, sei lá, 18 ou 19 anos, eu não pegava no carro, fui pegar mais velho, né? Então, eu acho que já bate ansiedade só de encarar o trânsito, né? Aí Ah, sim. nisso, um dia que eu tava indo pro hospital, no meio do caminho deu um problema no carro. Um problema besta, na verdade, não foi nada demais. Foi o pisca-alerta dele começou a ficar doido o tempo todo, ligado, sabe? Não podia andar com o carro daquele jeito, e chegando em casa eu tive que procurar o número de um mecânico e tal. Eu me lembro que deu um negócio, você vê, pra muita gente vai parecer a coisa mais idiota do mundo. Mas enquanto Eu tava procurando o número no mecânico, ver alguma coisa pra resolver esse problema no carro. Me deu um negócio que eu travei, cara, sabe? Por alguns minutos, assim, pareceu, deu aquela sensação, pô, tá, parece que tá dando tudo errado. Até o carro quebrou, o Luke tá internado lá. E até o momento eu não sabia o quão sério era, sabe? Por mais que a médica falava, aparentava ser uma coisa meio normal, sabe? Mas a médica falou que se o Luke não melhorasse, ia ter que fazer uma pequena cirurgia no coração pra ajudar, não sei o quê. Foi um monte de informação vindo. E na hora que o carro quebrou também, parece que deu um negócio, cara, que eu parei, sabe? Eu sentei assim no sofá, assim, enquanto procurava o número e vai faltando até A, sabe? E sim, hoje eu não fui, até hoje eu não fui no psicólogo, mas hoje eu acho que isso foi uma crise de ansiedade, sabe? E eu não consegui explicar o que que era. Eu disse, cara, eu acho que eu não tô sabendo lidar com, eu não tô sabendo ser adulto, sabe? Eu não tô conseguindo resolver esses problemas que pra muita gente é coisa básica, né? Muita gente pode ouvir esse meu testemunho e dizer, não, qual é o problema, cara, sabe? Sim. Não, eu tive uns casos meio parecidos com o teu, de ter uma reação como a que tu teve, né? Uma vez eu fui numa festa com meu marido, que tinha uns amigos meus que tocavam no bloco e a gente foi na tal de festa. Como a gente mora muito longe, a gente saiu super cedo pra ir pra festa de casa e ficou pelo bairro que era festa, bebendo aquela coisa toda. E eu troquei de roupa pra ir pra festa e botei o dinheiro que eu tinha guardado pra ficar lá dentro da festa, dentro do sutiã. Aí quando eu cheguei na porta da festa, eu não achava o dinheiro dentro do sutiã. Aí eu tive um ataque de loucura, de pânico, do nada, no meio da rua, na festa, porque eu não tava achando dinheiro, que eu provavelmente tinha perdido fazia 2 minutos, ou até tinha esquecido em algum lugar, entendeu? Mas eu tive um ataque de pânico, não conseguia respirar, não conseguia ficar de pé, só que eu já tinha tido isso antes, então eu sabia mais ou menos como é que funcionava pra mim. Mas eu acho que o pior de quando tu tem um ataque é as pessoas que estão à tua volta não saber o que fazer contigo. Amigos, tem muita gente na minha volta, elas tentando me ajudar, mas elas não estão me ajudando do jeito certo, eu fico mais nervosa. E eu consigo ver pelos olhos das outras pessoas e não entendendo como é que funciona isso, sabe? Porque realmente, pra uma pessoa de fora, pode, esse negócio que você falou do dinheiro, pode achar que, ué, mas sério, que precisava dessa reação, sabe? Eu não sei se você já ouviu coisas desse tipo, sabe? Sim, já, várias vezes. Mais uma vez falando lá no dia do parto da Vi, com o Luke, isso eu acho que eu falei no Gavi Estática, que é claro que é uma situação um pouco mais extrema, né? Que foge totalmente da rotina e tudo, né? Mas a Vi, apesar de ela não ter tanto problema com ansiedade nem nada, acho que eu cheguei a comentar que no dia do parto, né, durante o parto, ela teve um ataque de ansiedade que aí e tava tudo indo bem, sabe? Tava tudo correndo bem e aí o enfermeiro vira pra ela e fala, calma, tá tudo bem. Cara, ela disse que isso deixou ela, que deu vontade de ela levantar ali na hora e dar um tapa no cara, sabe? Às vezes parece que piora, né, cara? Quando ouvir esse tipo de coisa, é muito complicado, né? Ai, eu tenho uma amiga minha que ela tem 4 filhos, né? Aí quando ela disse assim que a coisa que ela mais odiava nas vezes que ela foi ter os filhos dela eram as enfermeiras dizendo pra ela ficar calma, que tava tudo bem, chamando ela de mãezinha. Mãezinha. Cara, a mãe me chamava de mãezinha, eu queria jogar qualquer coisa que eu visse na minha frente nela. Qualquer coisa que eu visse na minha frente, eu queria jogar nela, porque eu não aguentava mais aquela mulher, eu chamava de mãezinha. Mas, tipo, pelo menos da perspectiva da gente que tem, né? Porque é uma coisinha tão minúscula pra maioria das pessoas, mas que pra gente é uma coisa assim que faz mal, que a gente se sente mal, que a gente fica nervoso, que a gente não consegue respirar, que a gente acha que vai dar tudo errado, que não sei mais o quê. Mas pras pessoas é uma coisa super simples, é uma coisa assim, tipo, ah, como é que tu não faz isso? Mas isso aí que vocês tiveram seriam, de fato, ataques de pânico, isso que a gente vê na televisão, o pessoal falando, ou seria mais uma ansiedade mesmo? Eu não sei. É que assim, a ansiedade, eu tenho coisas que me deixam ansiosa, que eu sei que eu fico descompassada, que eu me desorganizo. Os gatilhos, o ataque de pânico é o pico da coisa, assim, tipo, estou desorganizada, não consigo me restabilizar, daí tudo explode. Daí quando a pessoa trava de vez e não consegue sair daquilo ali durante um período de tempo. E pra algumas pessoas dura minutos, pra algumas pessoas dura horas, pra algumas pessoas dura segundos, depende de pessoa pra pessoa. Eu não sei se eu cheguei a entrar nessa área, porque é como eu falei, né, você vê, talvez isso seja reflexo da minha própria ansiedade, né, mas eu até comentei lá no grupo, quando a gente tava falando sobre esse assunto, que eu acho que eu deveria muito ir em um psicólogo, até pra entender melhor o que é que eu sinto, talvez ele até falasse, não, isso não é ansiedade, isso é outra parada que, sei lá, eu simplesmente não passou pela minha cabeça. Só que eu não conheço nenhum psicólogo, eu não conheço ninguém que tenha uma indicação legal de um psicólogo, assim. Então eu fico com medo de ir atrás de um psicólogo e, sei lá, o cara talvez não ser um bom psicólogo e talvez não souber me orientar direito. Isso ele já tá ansioso por causa disso, é, cara. É isso que eu ia falar, sabe? Eu fiquei pensando, depois que eu, que, enquanto eu tava falando lá no grupo, que depois eu pensei, cara, talvez isso seja reflexo da minha própria ansiedade, né, cara? De eu ter... Talvez. Eu tenho medo de, talvez, o psicólogo não ser... Porque eu conheço pessoas que ou estudaram psicologia ou tipo, que eu conheci a pessoa antes dela se formar, sabe? E eu, por ter o preconceito de conhecer a pessoa antes, eu penso, cara, eu não queria me consultar com uma pessoa dessa, sabe? Aí por isso que eu fico, sei lá, se eu vou no psicólogo, será que o cara é confiável, sabe? Será que... Porque o psicólogo é só funciona, o psicólogo só funciona se você conseguir se abrir e o cara conseguir entender e dar alguma diretriz pra você, né? Pra daí você tentar, junto com o psicólogo, resolver o seu próprio problema, né? Pois então, olha a responsabilidade do cara, né? Que precisa me atender. Uhum. Por isso que eu nunca fui no psicólogo, porque eu ficava com medo de piorar a situação, mas até que ponto, né, minha ansiedade falando também, né, cara? Isso que é foda também. Ah, sim. Tipo, eu tenho alguns amigos psicólogos, né? Pra te ver como o mundo que eu estou andando. Tem alguns amigos psicólogos, né? Um amigo psicólogo, são alguns. É, você pode ter várias opiniões, né? Posso ter várias opiniões, só que tem um pequeno problema nisso tudo. É antiético um psicólogo que é teu amigo te atender. Sim, não pode. Eu, tipo, todas as possibilidades de psicólogos que eu poderia ter, que eu amo meus amigos, eu não posso, porque eles não podem me atender, porque é antiético. Então eu fico assim, meu Deus, mas eu precisava de alguém como você pra me abrir. Eles, ah, mas eu não posso te atender. Aí um dia eu perguntei pra uma amiga minha que é psicóloga, mas por que que não pode me atender? Porque eu não tava conseguindo entender isso, né? É só antiético porque você aprende na faculdade que é antiético, ou é antiético realmente? É que é o seguinte, ela disse, eu já te conheço, eu já sei as tuas manias, já sei a tua história, eu já sei tudo isso. Então na hora de tirar um diagnóstico teu, eu posso fazer um diagnóstico errado porque eu já te conheço. Mas faz sentido mesmo, parando pra pensar. Porque você pode se basear em coisas que você nem falou, sabe, na sessão, sabe? Pois ela é, ela pode, na hora de dar o diagnóstico, falar, tipo, não, eu conheço que a Laura é desse jeito, ela é, sei lá, ela é teimosa e você nunca mencionou nada que desse a entender que você era teimosa, sabe? E, sei isso, lá, ela começa... Exatamente. Faz sentido se parar pra pensar mesmo. Porque o psicólogo não é um amigo que você vai desabafar, né, cara? É uma outra parada, né? É um cara que sabe mais ou menos como funciona a mente humana, né? Que sua os padrões. Isenta também. Eu acho até fascinante, cara. Eu realmente acho que eu precisava aí, porque eu acho muito interessante toda essa área. Que o cara é um... Ele vai tentar, de certa forma, fazer um trabalho de detetive, né? Ele vai tentar entender o que é que causa aquilo em você, né? Sim. E vai pesquisar. Eu Sim, acho verdade. Muito interessante. Dificilmente, pelo que eu ouço a galera falando, dificilmente uma sessão só vai ser o suficiente pra você se sentir melhor, né? Porque demora muito tempo, né? Precisa de várias, não é uma só que vai resolver a tua vida, infelizmente. É todo o tratamento. E dependendo do problema, às vezes você tem uma certa dificuldade até de contar o problema que você tem, né? Tem disso também, então precisa de um tempo, né, pra pessoa. Eu já conversei com psicólogos, né, e às vezes ele vai olhar toda aquela salada de coisas que você vai falar e às vezes vai te dizer uma coisa que você não tinha nem percebido, né? E aí você vai pensar, porra, eu acho que é verdade isso, ela tem razão. E você nunca tinha tentado para aquele fato da sua vida que influenciava, né? Sim. É, o meu caso com psicólogos, ele é bem complexo, assim. Porque eu comecei em psicólogo quando eu tinha, acho que uns 6 anos. Porque a escola me indicou, porque eles disseram que eu tinha... Não era déficit de atenção. Hiperatividade. Aí eu comecei no psicólogo por causa da hiperatividade. Aí, muitos anos, o psicólogo com hiperatividade, eles chegaram à conclusão que eu tinha déficit de atenção por causa da hiperatividade. Aí eu fui tratada por déficit de atenção, hiperatividade. Isso era um clichê até, isso, né, cara, uns tempos atrás. É. Ritalina pra todas as crianças do universo. Uhum. Também Ritalina, essas coisas todas. Aí eu meio que abandonei psicólogo, larguei psicólogo. E fui viver minha vida. Isso na adolescência, assim. Aí quando eu entrei no ensino médio, eles acharam que eu tinha dislexia, porque eu tinha muita dificuldade de aprender algumas coisas na escola. Eu comecei a fazer tratamento, eu cheguei à conclusão que eu não tinha nada e larguei o tratamento de novo. Eu fui só entender que eu tinha ansiedade quando eu fui pra universidade. Mas o que é que foi que deu o estalo, assim, que você... Ah, é isso. A primeira coisa que fez eu começar a perceber é que eu tinha um colega meu, que ele tinha um histórico muito parecido com o meu, mas ele ainda tomava Ritalina. Uhum. E o outro caso foi que a gente tava eu fui numa palestra da área de educação, falando sobre diagnósticos e essas coisas, e uma psicóloga tava falando disso, que às vezes existiam alunos que tinham problemas de ansiedade e que a gente não percebia, os professores não percebiam e tudo mais, e ela começou a falar coisas de, que alunos ansiosos poderiam ter. Aí começou a bater tudo, assim. Comecei a me identificar muito com o que a mulher tava falando. Sei. Cara, tem um amigo meu que ele teve algo parecido com você. Ele é um cara que gostava muito de qualquer coisa relacionada à velocidade, carro. Em engarrafamento, situação de engarrafamento, ele começou a perceber que ele começava a entrar em pânico dentro do carro. E querer sair do carro, largar o carro pra lá, ele comprou uma moto. E aí... Vixe. Agora foi o Fábio que cortou. Caramba, hoje tá tenso, hein? É os psicólogos. Tô com raiva da gente. Essa terapia de graça vocês não vão ter, não. Beleza, então, pra vocês, ouvintes, foram alguns segundos, né? Mas pra gente aqui são 2 dias já, né? Quem tá tentando gravar. Porque a gente teve problemas técnicos aqui nessa gaveta estática, só pra alimentar a ansiedade da gente. E se eu bem me lembro, o Fábio estava falando de um amigo dele, né, Fábio? Que falou lá do negócio do trânsito, uma parada dessa aí. Quando começou a cortar. Porque ele acabou sofrendo um acidente depois de um tempo e ficou até... Assim, foi um milagre ele ter sobrevivido, né? E ficou com as sequelas aí. Não tem nem condições de trabalhar mais, né? Caramba. Uau, punk. É. Mas era isso. Quando ele tinha carro... Não, tem ainda, né? Mas quando ele dirigia mais, quando ele podia dirigir, ele passava mal em engarrafamento, ficava ansioso, suava frio. Porque ele queria correr, ele queria andar, né? Vocês têm isso também, dessa ansiedade mais clássica em questão de tempo, assim, de ter que esperar alguma coisa? Ah, eu tenho com algumas coisas, não é? Não tá tão relacionado a tempo. Tá relacionado, assim, a uma pequena falta de paciência com algumas coisas. Tipo, vou dar um exemplo. Ontem, eu tava fazendo uma peça, a gente tava montando o cenário da peça. E eu decidi que eu não ia fazer coisas que eu geralmente fazia pelas outras pessoas e deixar que elas fizessem por si, porque eu não tava a fim de me incomodar. Eu fiz o que eu tinha que fazer e eu percebi que tinha várias outras coisas que não estavam sendo feitas. Aí eu ia lá, chegava pras pessoas e dizia, tem que fazer tal coisa, tá? E saía. E as pessoas iam se ligar aos 45 do segundo tempo, tinha o que fazer. E aquilo começou a me deixar muito irritada. Tipo assim, cara, eu já te falei que tinha que fazer. Ah, mas eu não me liguei que tinha que fazer. Esse cara, eu tô te falando que tinha que fazer isso desde as 2 horas da tarde, são 5:30. Isso é uma coisa que me deixa bem nervosa. Porque senão você não consegue delegar nada, né? Exatamente. Vai acabar fazendo pelos outros, né? É bem isso que acontece. Nessa questão, assim, de outras pessoas, assim, quando começa a entrar nesse assunto, uma parada que também me deixa nervoso pra caramba, assim, ultimamente, é em relação ao look, cara. Que das outras pessoas, sabe? É que nem o pessoal costuma falar, ele dá trabalho, quando ele começa a chorar. Cara, meu problema não é quando... Eu não fico sem paciência com ele, sabe? Fico sem paciência com os adultos ao redor dele, sabe? Que cada um tem um palpite, tá ligado? Ah! Sei lá, esse menino é fome. Ah, isso daí ele tá com frio. Não, esse menino não. Bota um cobertor nesse menino. Ó, tá frio. Ah, não, eu tenho que fazer. Cara, isso me deixa muito nervoso, cara. Ah, eu acho que se eu tivesse filho, eu ia enlouquecer com as pessoas fazendo isso na minha volta. Raramente meu problema é com a criança. Eu acho que eu ia pirar. Geralmente é gente sem filho, né? Não, nem sempre. Aí que tá, cara, nem sempre. Às vezes rola até aqueles papos de mas eu já criei não sei quanto, sabe? Eu acho que esses são os piores. O look você nunca criou, sabe? Então não vem me dar palpite. Eu acho que essas pessoas são as piores. Uhum. Tipo, eu tenho um filho, mas eu ajudei a criar fulaninho, beltraninho, ciclaninho. Eu lido com crianças, eu sou muito bom, eu conheço crianças. Não sei como então, aí já puxa uma autoridade, uma sabedoria que... Não, uma coisa que rolou muito, assim, no início, que tem aquela fase, né, que até antes mesmo de ter o look, eu já sabia que a gente ia passar por isso, de até um ano e pouquinho, que ele não dormia direito, cara, até no dia que ele... Dormiu a noite inteira, a gente comemorou aqui, cara. Foi Brasil campeão. Foi foda. A gente até não dá valor mais isso, porque agora ele dorme direito, a gente não dá mais valor isso, né? Mas a gente esquece às vezes. Mas enfim, o ponto que eu ia falar é que acontecia às vezes no outro dia, porra, você que dorme 2 horas na noite, não tem como você estar bem-humorado no dia seguinte, né? E eu vi comentários do tipo, após ver que você tá mal-humorado, falar, né, na hora de fazer foi fácil, né? Não sabia que ia passar por isso, né? Ai, pavor, caramba, gente, velho. É muito fácil depois de uma pessoa que já passou tanto tempo, que já teve seu filho, já tudo crescido, né? É muito fácil falar essas coisas, né? Mas não tem... Cara, não existe preparação no mundo pra você dormir 2 horas e estar de bom humor no dia seguinte, sabe? O pessoal fala, às vezes, você tem que escutar essas coisas como se fosse a coisa... Aí eu tem um dia que eu falei, cara, não tem como. Eu duvido você dormir 2 horas só essa noite e amanhã você tá de bom humor aqui, sabe? Não vem com essa, sabe? Querendo pagar de ser superior, assim, eu criei tantos filhos, sabe? Isso era uma parada que me deixava bem nervoso também. E tem alguma situação, assim, que você fica muito ansioso e que envolve o look, assim, sei lá, deixar ele algum lugar, alguma coisa parecida. Engraçado, esse tipo de coisa, eu não tenho tanto problema, que nem no... Eu já vi muita gente falando que no primeiro dia de aula dos filhos ficou com aquela sensação de... Eu me lembro do Carlos Merigo falando isso no Braincast, né? Dizendo que, cara, quando deixei meu filho lá na escola, saí dirigindo em direção ao pôr do sol sem cinto de segurança, todo triste, sabe? Ai, coitado! Eu fiquei mó de boa, cara. Não tem muito. Eu acho que o episódio de nervosismo, ansiedade mesmo que eu tive foi aquilo que eu falei, né? Que foi uma situação bem complicada mesmo do hospital, né? Uhum. E geralmente, como eu falei, é geralmente em relação às pessoas ao redor, assim, isso que... De cada um parece que é todo mundo vira especialista, todo mundo vira pediatra, sabe? Eu já desabafei com a pediatra do Luke lá, dizendo... Cara, quando eu escuto muito esse tipo de coisa, de alguma situação específica, eu falo isso pra pediatra, né? Quando acontecer isso... Cada um tá dando uma opinião. O que é que eu faço? Ela mesmo frisa. Ó, não escuta essa galera. Lembra que eu tenho embasamento médico pra te falar. Então, faz o que eu tô falando, né? Então, eu me limito apenas ao que a pediatra fala. Que é uma pediatra muito foda, cara, do Luke, cara. É uma das poucas pessoas que realmente eu paro pra escutar, assim, tudo que fala em relação à criação do Luke, né? Que eu levo muito em consideração mesmo. Porque se for escutar cada palpiteiro, cara, vira um quadro do Porta dos Fundos. Sabe, cada um falando uma coisa diferente. Então, aí já teve gente que se revoltou quando eu falei que eu tava seguindo esse negócio de que a gente quis só dar doce pra açúcar pro Luke depois de 2 anos de idade, né? A galera criticava a gente como se a gente fosse os piores pais. Caramba, eu tô pensando nele, né, cara? E ele não tem nem referência. Ele não é como se ele conhecesse o sabor do açúcar e a gente tirasse isso dele. Ele nem conhecia, ele tava lá chupando a manga dele felizão, sabe? Ele não tava sentindo falta de um chocolate. Eu acho que se eu tivesse filho, eu não daria açúcar nunca pra ele. Eu ia comer na frente dele. Ai, que ruim que tu é. Então, aí esse negócio do açúcar mesmo, tem uma galera que ficou meio assim, sabe? Aí, e vez por outra rolava. Eu disse, por que que não vai dar? Eu disse, não, a pediatra dele, que é uma pessoa que eu levo muito em conta, opinião com embasamento, né? Falou que não é pra dar, porque faz mal e... Assim, a opção é sempre dos pais, sabe? Que nem eu vivo falando aqui, cara, você tem o seu filho de 6 meses de idade, você quer dar açúcar pra ele? Dê, ué. Você quer dar? Dê. Agora não vai exigir que eu dê pro Luke, sabe? Meu filho, deixa que eu cuido, né? Claro. Meu filho, minhas regras. Aí e vez por outra eu vi a galera questionando a pediatra, falando, mas, mesmo papo, né? Mas quantos filhos que ela tem? Cara, tô cagando pra quantos filhos que ela tem, sabe? Isso não é uma questão pra mim. Uns comentários meio imbecis, né? Tipo esse daí, né? Tem quantos filhos? Como se o número de filhos fosse algum embasamento, né, cara? Não, eu sou professora e eu tenho muitas amigas que têm filhos, né? E quando elas vêm me perguntar alguma coisa, eu geralmente tento responder coisas, assim, da área de educação, né? E eu não trabalhava muito com criança muito pequenininha, assim, até ano passado eu trabalhava com criança maior. Aí esse ano eu comecei a trabalhar com criança pequena e o primeiro dia de aula é o dia do terror, é o dia do terror pros pais, né? Eu comecei a entender isso quando eu comecei a ver os pais largando as crianças na frente da porta da escola. Eles ficavam horas abraçando a criança, dizendo, vai ficar tudo bem, vai voltar, seu pai vai voltar, o pai promete que vai voltar. Daí eu ficava assim, gente, a criança deve estar mais nervosa do que ela realmente estava há 5 minutos atrás, porque o pai tá nervoso, tá passando pra cuidar da criança. Aí tinha crianças que chegavam super bem, super felizes, e daqui a pouco elas começavam a chorar, porque elas lembravam que o pai falou que ia ficar longe um tempo, daqui a pouco ele ia voltar. Ou tinha crianças que estavam chorando, e daqui a pouco... Elas paravam 2 segundos depois que o pai saiu, porque elas esqueciam. Já esquecia, né? E era muito engraçado ver essas reações assim em volta. E os pais super preocupados, ficavam escondidos olhando a janela, tentando se esconder. é uma coisa tão divertida de observar, assim, cara. Divertida de observar. No caso da escola do Luke, até as professoras lá meio que falaram, eles disse, pode sair, mas fica meio por perto, que qualquer emergência a gente chama de volta, né? Mas de forma geral, o Luke, até antes de ir pra escola, ele era um pouco mais retraído, assim, né? Ele era muito de ficar perto da gente o tempo todo, né? A escola deu uma desenrolada nele agora, mas ele, mesmo assim, mesmo do jeito dele... Desarmou. Mas mesmo assim, ele ficou meio esquisito no dia que a gente deixou ele lá na escola, mas ao mesmo tempo ele é muito curioso. Então ele, quando via aquele monte de brinquedo, um monte de criança lá, ele fica observando, né? Então, em uma dessa, quando ele virou a cara, assim, a gente sumiu, sabe? Simplesmente, mas a gente notou que ele não sentiu muita falta. Aí a Vi depois olhou. Sentiu muito não. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Que parece que ele não está sentindo falta nenhuma da gente. Ai, fica feliz. Eu falei, não, é ótimo, cara. Muito bom. Achei que ia demorar mais de semana pra ele se habituar, mas no primeiro dia já ficou lá de boa. Ah, não, tem criança que fica meses na escola até se habituar. Tem casos, assim, tenebrosos, assim. Eu já vi alguns. De criança que tá há um trimestre no colégio e não consegue se habituar. Todo dia tem que ser uma readaptação. Cara, eu lembro, assim, claramente mesmo, uma das lembranças mais claras da minha infância foi quando os primeiros dias da escola, assim, que era quando a minha mãe me deixava e ela ia embora, assim. Cara, até hoje eu acho que é uma das piores sensações da minha vida, assim. Sério, cara? O meu irmão teve umas paradas assim também. Cara, escrever que porra é aquilo, mas eu sei exatamente qual é o sentimento e, cara, é horrível, horrível, assim. Aí ela ficava um pouquinho antes, porque ela tinha que trabalhar, né? E ficava um pouquinho, porque eu ficava chorando. Assim, depois de uns 15 dias isso passou, né? Uhum. Eu já me habituei, já tinha os amiguinhos, mas esses primeiros dias eu lembro, assim, que... Cara, que sentimento horrível. Horrível mesmo, assim. Eu não sei nem descrever que porra era aquilo, cara. Engraçado, eu nunca tive isso, mas o meu irmão também teve. Ele também, quando meus pais saíam lá, ele dava uns problemas. Ele teve que ir pro psicólogo também. É que tá, né? Eu acho que meu irmão ele tem uma história com ansiedade também. Acho que depois ele melhorou. Mas é engraçado, e eu não tinha. Eu acho que eu fui desenvolver um pouco mais recente, assim. Ah. Eu não lembro do Igor muito ansioso, não. Lembro ele mais sem ligar muito pra nada, não, sabe? Não, mas bem novinho mesmo, sabe? Com uns 7 anos, novinho, eu falo. Né? Uns 6, 7 anos, assim. É, cara, eu notava, assim, que eu... Uma coisa que me deixava muito ansioso era, assim, você traça um plano pra resolver qualquer coisa, ou fazer qualquer atividade, e qualquer coisa que saísse do script, aquilo já me deixava muito ansioso, sabe? Uhum. Agora, de uns anos pra cá, eu acho que isso tem melhorado um pouco. Inclusive, teve uma situação, há uns 2 anos, que eu fui fazer uma viagem com a minha esposa, que na época era minha namorada. A gente foi o seguinte, foi pra uma cidade no interior do Goiás chamada Pirenópolis. É uma cidade bem bonitinha, assim, turística, né? O que aconteceu? A gente chegou em Brasília, alugou um carro no aeroporto, deu 9 horas da noite e a gente tava na estrada ainda, né? E estrada muito ruim, que a gente não conhecia, chovendo, no meio do nada, de repente, porra... Aparece na frente do carro, assim, um buraco gigantesco na pista, né? Não deu tempo de eu frear, nem fazer nada, o pneu bateu e furou. Isso, no meio do nada... Chovendo, um breu danado, sem celular, porque já tinha descarregado a bateria. Uhum. Aí eu parei o carro assim, caralho. Aí eu disse, porra, ela vai surtar, né? Uhum. Só que ela disse, não, vamos resolver isso aqui. Ela pegou um GPS que a gente tinha na época, que a gente tinha alugado na época, não tinha muito esse negócio de Waze ainda. Começou a iluminar a roda e eu, assim, foquei, não fiquei ansioso, não me estressei, ela também não. E, sei lá, em 15 minutos eu troquei a roda do já tinha trocado carro, antes? Cara. Assim, nunca troquei uma roda na minha vida. Só pra já começa nessa, assim, né? Nossa! É, eu disse assim, não, a gente vai sair daqui amanhã de manhã, vai passar a madrugada aqui, uhum. Mas aí, dependendo de como, até com quem eu tô, a gente consegue se controlar um pouco essa ansiedade, mas isso de uns tempos pra cá, né, mas eu noto, por exemplo, algumas coisas que às vezes acontecem no trabalho, assim, apareceu essa tarefa aqui pra você fazer, tem que fazer em 3 horas ou 2 horas, e isso me deixa muito ansioso, cara, ter que resolver as coisas assim, isso, odeio esse tipo de coisa, odeio, fico ansioso, fico estressado. Eu sou o contrário, eu sinto me dar prazo, assim, por mais que eu me organize, isso aconteceu muito no meu TCC e no meu primeiro semestre da faculdade, as professoras davam uns prazos, assim, monstros, assim, tipo, 2 meses pra escrever um artigo, 3 meses, uma coisa assim. E eu era aquela que dizia assim, no começo do começo dos 3 meses, não, eu vou fazer um pouquinho de cada vez, que vai dar certo até o final, lá, 15 dias antes, vai estar tudo pronto, tranquilão. Eu chegava um mês antes ensandecida, tendo que escrever tudo correndo, sem parar, tipo café e coisas, e não conseguia parar, porque eu não consigo me organizar com essas coisas. Isso tem a ver com a minha ansiedade, né, de dizer assim, tá, mas eu vou escrever. Porque eu tenho uma trava muito grande com escrita, por exemplo. Uhum. As pessoas dizem que eu faço textos maravilhosos, as pessoas que me conhecem que lêem coisas que eu escrevo, dizem que eu faço textos maravilhosos, mas eu tenho uma dificuldade monstra de escrever. O TCC pra mim foi assim, meu Deus, uma coisa que eu queria morrer fazendo, mas eu fiz, porque eu tinha que fazer, eu era obrigada, mas foi uma coisa assim que, foi horrível, porque eu escrevia, achava que tava horrível, daí apagava, eu escrevia, achava que tava horrível, apagava, ou não mostrava as coisas pra minha orientadora, e foi assim, uma coisa de pânico, assim. Um mês antes de apresentar, ela chegou pra mim, ai, você não tem nada, você só tem 15 páginas. Aí eu olhei pra ela assim, mas como? Eu tenho pastas e pastas e pastas de textos que eu escrevi, não é possível. Aí numa noite eu juntei tudo e mandei pra ela sem olhar. Só botei meio que na ordem que tinha que estar e mandei pra ela por e-mail sem nem olhar, sem me rever nem nada. Não, foi muito engraçado porque de uma pessoa que tinha 20 páginas, 15 páginas, no e-mail dela numa madrugada apareceram 150 do nada. Ela me mandou e-mail assim, às vezes pra mim, Laura, você dormiu? O que que você fez? O que tá acontecendo? E se ela disse, essas páginas estavam no meu computador, ela disse, por que tu nunca me mostrou isso? Disse, pois é, eu não sei. Eu só sei que tava aqui. Mas ela achou que eu tinha feito alguma coisa muito louca, que eu tinha escrito 150 páginas numa noite, assim. Eu disse, não, isso aqui já tava no meu computador. Eu fui mostrar pra ela os arquivos, as datas. E ela disse assim, por que que tu não me mostrou isso? Eu disse, porque eu não sei. Eu sei que não sei. É, mas eu achei que você ia contar uma história muito mais de terror, cara. Achei que você ia contar que você tinha 150 e você tinha deletado, shift delete, sabe? Ah, não, cara, essa coisa eu não faço, porque eu sou muito nervosa. Nossa. Com isso. Então eu acho esse e-mail até hoje, o e-mail do meu TCC. Eu tenho o e-mail do TCC, o meu e-mail, o computador. E no e-mail do TCC, ele sempre manda uma cópia compartilhada pra uma pessoa que tá me ajudando no meu TCC. Então tem, tipo, umas 50 cópias do meu TCC andando por aí, pelo universo. Eu sempre fazia o trabalho, mandava pro e-mail, mandava pro meu e-mail, mandava pra uma outra coisa, botava no pendrive, botava no computador. Então eu tinha pelo menos umas 4 cópias de cada coisa assim que eu fiz. Ah, não, meu Deus, imagina, ia ter um treco se você fosse isso comigo. Essa parte toda de estudo, assim, né, vocês tiveram problema também com época de escola, prova, vestibular, ou faculdade, ou no caso do Fábio, doutorado, né, que inclusive teve que provar, não foi, Fábio, pra um ouvinte, né, que você é doutor, né? Cara, isso acontece com uma certa frequência, sabia? Oi? As pessoas olham pra mim e acham que das pessoas questionarem as minhas titulações. Então, elas olham pra mim, não. Só fazendo um parênteses, né, pra isso que a gente tá falando, é que no Gava Estática passado, que assim, a gente sempre faz essa piada aí, né? Essa brincadeira. É a brincadeira que, na verdade, é verdade, né? Mas faz zoando o fato de que tem aquela galera que fica, ah, eu sou doutor. Então a gente fica chamando na apresentação, né, o doutor Fábio, estamos aqui com o doutor Fábio. Aí o pessoal tá tão acostumado com a galera que tem essa arrogância, que quando ouviu a gente falando essa piada, teve um cara que falou, só passei aqui pra avisar que só é doutor quem tem doutorado, né? Ó, Fábio, eu tenho, e mandou doutorado pra ele. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita, assim. Porque eu digo pros meus amigos, assim, que eu vou fazer o mestrado só pra ter o prazer de as pessoas dizerem assim, mestre, eu respondi o ala. Só pra isso. Assim, tem que ser mestre, tem que ser doutor. Assim, não, gente, eu só quero ser feliz, eu não quero. Mas eu digo pra você que, às vezes, assim, principalmente quando eu trabalho, a gente tem que dar uma palestra ou conversar com alguém de fora, e às vezes essas pessoas, de fato, chamam você de doutor. E, cara, é muito estranho isso. Imagina. É muito esquisito. Eu não entendo esse estudante de... Fico que ninguém chama ele de doutor, estudante de direito. Mas é muito esquisito isso, cara. Ah, se eu tivesse doutorado, dependendo do contexto, eu dizia pra me chamar de doutor, assim. Só pra prazer. É, né? E você podia andar com um certo psicólogo assinando no pescoço também, né? Só é, dar uma pode confusão. Ser. Acho que ia ser ótimo. Ser doutor em educação. Dá uma confusão, assim. Achei ótimo. Vou botar no meu caderninho de coisas pra fazer. Eu nunca vi um lugar pra ser tão chamariz de maluco como universidade, né? Verdade. Curso de pós-graduação. Fez o concurso pra entrar na universidade. E aí tem o teste psicotécnico. Se ele reprovar no teste psicotécnico, ele pode ser professor. Parece que é assim que funciona. Cara, lá no SESMAC era cada peça, cara. Eu não sei se isso é no direito, isso também é um antro, né? Não sei, mas. Cara, eu fico pensando, hoje em dia, a galera filmar algumas das aulas que tinha lá e colocar na internet. Quanto aquilo não ia soar bizarro, cara. Ah, se vocês vissem as aulas do teatro e filmadas na internet, vocês iam entender o que eu passei na minha vida. É uma pena que eu agora não vou lembrar das coisas mais absurdas, mas é que me veio aqui a cabeça quando a gente tava com aquele papo de doutor, chamar de doutor. Eu lembro de um professor que ele não tava nem mais dando aula, ele tava só dando um testemunho dizendo o quanto ele tinha ficado ofendido quando um cara viu ele no um aluno ia pedir alguma informação pra ele, encontrou ele no corredor e deu um grito do outro lado, ou! Oh! Aí ele, cara, ele me chamou de ou. E o cara tava ofendidaço, sabe? Ofendidaço. Meu Deus! E ele tava, tipo, ele tava ali, parecia que ele tava desabafando mesmo, sabe? E eu ficava pensando, o que é que eu tô escutando? E a sala toda prestando atenção, em silêncio, ouvindo aquilo, eu fiquei, será que todo mundo tá na mesma vibe que eu? Ou a galera tá comprando isso que o cara tá falando, sabe? É que assim, o curso de teatro é um pouquinho diferente, eu acho, dos outros, né? pessoas devem imaginar. Mas eu tive professores que eram, assim, amigões da galera. E tinha os professor pomposo que, ai, eu sou o maravilhoso, o exuberante, o não sei o quê. Não, eu tive que ficavam no chão fazendo arte performática, assim, não? Ah, esses aí são os piores, eu acho, às vezes. Ah, esses aí, às vezes, tem a vontade louca de bater neles, assim, que é, ah, Jesus, socorro, me tira daqui. Eu tenho uma colega minha que ela demorou um tempão pra se formar porque ela tinha um objetivo na vida, não ter aula com uma professora específica. E ela era uma professora que dava projeto de conclusão de curso. Mas essa professora específica foi a que deu mais problema com todo mundo, pelo menos da minha barra, assim, de outras barras. Sempre tinha alguma vítima dela na cadeira de projeto, sempre. E como hobby, né? Esse abuso de poder, né? Assim, sei lá, parece que o cara tá no reinado dele. Ali. Cara... Eu não entendo isso, esse pequeno poder, não é, de você, porra. Tinha cara que, na disciplina, sei lá, reprovava 97% das pessoas, dos alunos. Isso não existe, cara. Se 100%, 97% das pessoas reprovam, tem um problema ali. Alô? É, não. É, o problema é o professor daí, né? Tem claramente um problema, né? E, assim, eu fiz engenharia, né? Engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. E, cara, cada prova... Era assim, era um motivo de ansiedade imenso, assim, para as pessoas, entendeu? Porque você estudar 2 meses antes da prova não era garantia nenhuma de que você tirar uma nota boa. E, é o humor do cara, assim, né? Que vai definir nota. É o humor do cara, né? E eu já vi professor dizendo assim: não, você tá tentando resolver aquele exercício em casa pra prova, se você conseguir resolver, que é um problema, não é você conseguir resolver, não. Como assim? Não é pra você aprender uma profissão? Não. Essa porra, cara. Não é? Então... Pois é, tem os professores que acho que estão no pedestal, né? E isso, pra mim também, de uma certa forma, era um motivo de ansiedade, porque é aquela velha história. No ensino médio, eu sempre me dedicava e tava, né? E você ser um bom aluno no ensino médio não significa que numa faculdade de engenharia você vai ser bem sucedido também, não. Não, eu até lembrei de um outro caso também, coincidentemente era do mesmo professor que eu falei antes, do Wu, que ele tinha uma filosofia dele que nenhum aluno pode tirar 10, porque 10 é perfeição, e o 10 só o professor pode tirar, né? Só que qualquer negócio, então, ou seja, ninguém tirava 10, né? Tirava no máximo 9, era 9,5. Só que o mais bizarro da prova dele é que, tipo, não era dissertativo, era múltipla escolha, ou seja, mesmo que você marcasse todas as opções certas, aí o cara dava 9 pra você. Como assim, cara? Não faz sentido nenhum, cara. Nossa. Se o cara, ele ainda poderia ter uma... Assim, é um problema mental grave, né? Não, com certeza. Já seria super bizarro. Esse papo já é super bizarro dele. Mas ainda ele poderia dar uma desculpa se fosse dissertativa a prova, né? E ele, sei lá, marcasse alguma coisa que você fez errado. Mas, sim, cara, você fez uma prova... Era uma prova de... Era, acho que era só 4 perguntas de múltipla escolha. Ou seja, você tira ou 0, 2,5, 5, 7,5 ou 10, né? Aí ele lá dava um 9. Sei lá, cara. Eu imagino que a Laura não tenha sofrido desse problema. Mas o Diego já tinha, assim, por exemplo, ficava ansioso quando tinha que falar em público, assim, sei lá, apresentar um trabalho na escola, assim, na frente da turma. Nossa, velho, isso era... Isso pra mim era uma coisa de morrer, assim. Aterrorizante, assim, pra mim. Naquela época, né? Nossa, hoje em dia, assim, eu não tô estudando mais, né? Mas quando eu fui pra faculdade, já no final da faculdade, eu fui levando melhor esse tipo de coisa. Mas na ensino médio, cara, ensino médio mais pra baixo até, assim, mesmo, quando era mais moleque mesmo. Caramba, isso era um terror. Eu era o cara da cartolina, e cartolina na cara ainda, sabe? Eu também. Eu pedia pra segurar a cartolina e não falar nada. É, mas muitas vezes o professor que exigia, né? Aí fodia. É. Mas teve uma parada, mas eu noto também. Ficava assim a semana toda passando mal. Mas eu noto que boa parte desse meu problema de ansiedade com trabalho de escola especificamente é algo que foi estabelecido pra mim meio de forma meio errada. Porque eu não sei como era pra vocês, mas pra mim sempre foi aquele negócio ou do professor querer isso, ou dos próprios colegas de trabalho querer que, tipo, você tem que, sua parte, você tem que falar bastante. Então dava um texto pra decorar, sabe? Até que depois eu me dei conta que, cara, não é melhor eu falar com as minhas palavras algo, mesmo que seja curto, mas mostrar que eu entendi o assunto e falar com as minhas palavras, mesmo que eu seja bem sucinto, né? Que hoje, com a minha cabeça de hoje, eu vejo que isso era o certo mesmo, né? Mas por algum motivo, o pessoal achava que se você fosse lá, começasse a falar alguma coisa, apresentar alguma coisa pra turma, e você falar 1 minuto, 2 minutos e parar, isso era visto com maus olhos, sabe? Tipo assim, isso é muito fácil, você falou pouco, sabe? Parecia que o bom aluno era aquele que decorava um texto, assim. Aí eu sempre fui a rainha do vou fazer o trabalho. Não fazia, mas estudava o que eu tinha que fazer e na hora dava palestras. Mas na base da enrolação, né? Enrolava, assim, de uma maneira inacreditável, gente. Eu não sei como é que os professores me achavam tão maravilhosos, assim, que soubessem o quanto eu tava enrolando. Cara, se o professor não pegou que você tá enrolando, você venceu. Ah, claro, né? É. Mas uma coisa que me ajudou muito foi um curso de oratória que eu fiz, cara, que... Às vezes as pessoas não dão muito valor a isso, mas ajudou pra caramba. E uma coisa que o cara disse que eu não esqueci foi o seguinte, ó. Se você vai dar falar pra um público grande, ou vai dar uma palestra, o que quer que seja, quem mais conhece o assunto ali, muito provavelmente é você. Então, as pessoas que estão ali não sabem tanto quanto você daquele assunto. Então, aquilo te dá uma segurança, né? Pra você se acalmar e falar o que você tem que falar, sem medo de ser julgado, nem nada. Né? Uhum. Mas isso é bem específico, assim, pra coisa, um trabalho de conclusão de curso, né? Uma parada meio mais nesse sentido, né? Diferente, tipo, na escola, né? Quando você vai apresentar um trabalho, que com certeza o professor sabe muito mais do que você tá falando. Mas faz sentido mesmo. Eu concordo contigo nessa coisa de que, teoricamente, tu que sabe mais, né? No lugar do que as outras pessoas. Mas é que sempre tem um que acha que sabe mais do que você, né? Ou que quer testar se você, o quanto você sabe, né? Faz umas perguntas, assim, que... Sim, tipo, sim. Já sabendo que ali pode ser uma coisa que você... Por causa do meu trabalho, eu tenho... tido que dar uns treinamentos, né, recentemente, assim, e aí, lá dentro do órgão onde eu trabalho, algumas outras divisões precisam daquele conhecimento e pedem o treinamento. Eu vou lá, né, o meu chefe diz, ó, vai lá que você tá estudando isso e tal, eu vou lá dar o treinamento para aquela divisão específica. Aí eu tô dizendo, ó, nesse caso aqui, faz esse tipo de coisa, nesse outro caso, você age dessa outra forma, né. E aí sempre tem alguém que fica, eu não faria assim não. Cara, você tá aqui para saber o jeito certo, assim, ou pra ficar questionando o que você acha que tem que ser feito? Eu tô dizendo aqui que a gente faz assim, a lei diz assim para você fazer e você quer fazer diferente? Então que faça, porra. O cara acha que é uma discussão, né, cara? Não é discussão. Eu tô aqui pra dizer como é o entendimento do órgão, como o órgão trata esses determinados casos, e você não dizer, o que eu tô fazendo aqui, dando treinamento, né? Uhum. Sempre tem os que acham que sabe mais, né? Sempre. É muito engraçado isso. Tive uma vez um problema com uma mãe quando eu tava dando aula de artes numa escola. O filho dela tinha tirado uma nota baixa, porque ele não fez as coisas e tudo mais. E ela chegou pra mim no dia da entrega do boletim e disse assim, mas tu dá aula de artes? Daí eu falei pra ela, olha só, tive uma formação pra isso, né? Então a escola não teria me chamado pra ser professora de geografia pra dar aula de artes, né? Ela, não, porque fulaninho tira menos. E artes é só pintar, é só fazer tal coisa. Nossa, velho. Aí eu fiquei olhando pra cara dela. Isso até em mim, cara. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, pensando assim, que resposta que eu vou dar pra ela? Aí eu fui falar e o filho dela deu pra ela e disse assim, mãe, tu acha que a aula dela é fácil? A aula dela é muito difícil, é muito complicado, não é tão simples assim. Nossa, eu sendo essa pessoa aí, esse aluno, aluna, sei lá, nossa, eu adorava, com vergonha, cara. Aí eu respondi pra mãe e disse, a senhora tá vendo, né? E ela disse, mas eu acho que dá coisas muito complexas pro meu filho. Que eu tinha mostrado os trabalhos que ele não tinha feito, os que ele tinha feito. Cara, ele tá julgando que o filho é burro, né? Tá não, diminuindo. Ela tava me ajudando a dizer pra ela que o filho dela não queria fazer as coisas, era só isso, mas tudo bem. Aí eu mostrei os trabalhos pra ela, ela disse, mas é muito complexo. Aí eu falei pra ela assim, a senhora quer o quê? Seu filho está, no sétimo ano do ensino fundamental, né? E ela assim, a senhora quer que seu filho faça boneco palitinho pro resto da vida? E saiba que a única coisa que existe no museu do Louvre e a Mona Lisa, ou a senhora quer que seu filho saiba o que são as outras pessoas do mundo, os outros artistas, mas é uma pessoa mais bem informada, então o seu filho tem que fazer as atividades. Não, isso é um negócio também que isso mostra é um ponto que eu já tinha comentado, acho que em outro Gaveta Estática, que a gente nota quantas pessoas são irracionais, e quando eu falo as pessoas, não estou dizendo que as outras pessoas, acho que é o ser humano mesmo, é irracional, porque vê isso que essa mãe foi falar com você. É tipo, ela não tá, ela tá cagando pra sua aula. Ela quer saber por que que o filho tirou a nota baixa e ela não quer saber se o filho tá certo ou tá errado. É simplesmente... Se aprendeu ou não aprendeu. Se aprendeu ou não aprendeu. Ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada com o resultado final, que é uma nota bonita. Independente se a aula foi de qualidade, se a prova foi de qualidade, se o conhecimento daquela criança foi de qualidade, sabe? Não, ela quer a nota. Isso eu já puxo pro meu lado, lógico. E eu me lembrei muito de uma coisa que eu vi lá enquanto eu tava na sala de espera da pediatra do Luke, que eu vi uma mãe lá que tava com a criança também esperando pra ser atendida, e do nada a criança saca uma mamadeira com Nesquik, né? Aí a mãe, filha, guarda isso, senão a tia Patrícia, que é a doutora, vai ver. Aí, a sua preocupação não é se você tá ingerindo ou não o açúcar, a sua preocupação é que a médica veja e dê uma bronca. É sério que é isso? Meu Deus. Cara, não faz sentido olha, nenhum, mas, cara. Mas quick é uma delícia, tá? Não, só pra... Não, só um pouquinho. Ah, por favor, não. Mas eu acho muito bizarro. Sim, deve ter uns 15 anos que eu não tomo, mas quando eu era criança eu adorava. Não, tá errado, Fábio, não. É que nem lá no Poco Pixel, o podcast que eu escuto, que os caras falam do Todinho Branco, né? Todinho Branco foi a maior decepção da vida do cara. Que Todinho Branco pro cara lá virou o sinônimo de decepção. Quando o cara vai ver um filme que ele não gosta, cara, isso foi muito Todinho Branco. Todinho Branco. Porque ele disse que ele teve uma edição limitada do Todinho Branco, que ele disse que ele ficou esperando por muito tempo, assim, que eles anunciaram, vai chegar o Todinho Branco. Aí que ele disse, cara, eu adoro Todinho, eu adoro chocolate branco, isso não pode dar errado, né? Quando lançou, era tipo um leite com açúcar, simplesmente, sabe? Morrível. Eu lembro disso, era muito ruim. Eu acho que Quick é Todinho Branco, isso você experimentar hoje, você vai ver. Pode ser, né? Nunca se sabe, né? Não faz isso, não tem pessoa dessa maneira, não tem necessidade. Vou deixar com essa visão nostálgica e maravilhosa do Todinho. Do Todinho não, do Quick, né? Não faz isso contigo mesmo, tá? Não faça isso, é horrível, não é legal. Bem, mas isso aí das pessoas, essa inversão de valores é o Brasil de 2018, né? É isso aí que a gente tá vendo todo dia aí, né, cara? Mas isso, acho que isso aí já é outra conversa, né? Isso já cai muito naquilo até do que a gente falou no podcast de fake news, que não importa se é mentira, importa que eu quero acreditar nisso e ok, sabe? É tipo isso, assim. É a mesma coisa do boletim que a mãe quer que o filho tenha o 10, independente se aprendeu ou se a matéria foi de qualidade ou não. Quer que receber elogios do médico do filho, independente se ele tá tomando açúcar ou não. E aí vai a vida, né, cara? Bizarro. Fodam-se os fatos, o que importa, o que eu quero e pronto, acabou. Ah, eu me lembrei de uma coisa. Uma coisa que eu não sei se ela encaixa em ansiedade ou se ela encaixa numa mini neurose, não sei onde é que entra isso, tá? Mas eu lembro que quando eu descobri que o Uber dava nota, eu fiquei muito chocada que eu tinha uma nota muito baixa no Uber, gente. É sério. Qual é a tua nota? Agora? Ai, agora eu não lembro quanto tá. Mas eu lembro que na época eu era quase Uber VIP, que é quando tu pega muitas vezes o Uber, tu vira VIP, o que não faz a menor diferença na tua vida, mas enfim. E eu lembro que eu tinha 4.1, uma coisa assim. Mas é de 5? É até 5. Eu tinha 4.1 é ruim, cara? Então, comparado... É que você fica naquela. Alguém não me deu 5. Por quê, né, cara? Não, mas comparado às pessoas que estavam comigo, é horrível, tá? Ah, tá. Nossa. Tava com 4.7, 4.8, 4.9. E a gente tava conversando sobre notas do Uber, um dia, muito tempo atrás. E eu fiquei muito chocada que eu tinha 4.1, eu era quase VIP. E as pessoas diziam assim, mas o que que tu faz de errado? E eu dizia assim, mas eu não faço nada de errado, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu desço, eu digo bom trabalho, bom descanso. Eu não faço ele entrar na rua esburacada que eu moro, eu não bato porta, eu não sujo o carro, nem como linha. E as pessoas me dão uma nota baixa, eu entendo por quê. Aí o meu amigo ontem veio me perguntar quanto é que estava a minha nota no Uber. E agora ela tá 4.6, eu vim olhar agora que vocês perguntaram. Melhorou um pouco. Melhorou. Agora você tá tensa no banco, né? Eu acho que eu sei o que acontece. Não, mas é que eu fiquei muito chocada porque, tipo, a minha prima, por exemplo, ela tem uma nota 4.8, uma coisa assim. E ela não fala com o motorista, ela não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela tem uma nota 4.8. E eu fiquei assim, gente, o que que eu faço de errado? Acho que eu tenho que ser mais ignorante com as pessoas do Uber, eu não sei. Você tem que assistir aquele primeiro episódio da terceira temporada do Black Mirror. Pois é. Aquele episódio me deixou bem louco. Eu acho assistiu? Que foi na mesma época que a gente começou a comentar. Uh-huh. Acho que foi na mesma época. Acho que a gente deveria ter visto o episódio, eu tava comentando e a gente foi parar na história do Uber. É, cara. Uma das coisas do tipo. Inclusive, aquele episódio é bem essa ansiedade moderna, né, cara? Eu até tava falando de off um dia que eu tava conversando, Laura, que... Não sei se o Fábio já ouviu falar que existe todo um problema, que eu não sei se tem um nome em português, mas em inglês é Fear of Missing Out. Você ouviu falar disso? Fábio? Não tô lembrado não, cara. O pessoal lá descreve na página da Wikipédia, pelo menos, que é como se fosse uma ansiedade social, justamente do cara... Tem muito isso, acontece muito em rede social, você ter um medo de ficar por fora de alguma coisa, sabe? Isso acontece muito, sei lá, tá rolando toda uma discussão política, tá noticiário, tá o tempo todo lá, falando de alguma coisa, e você fica por fora, você fica com medo, você fica querendo acompanhar o tempo todo. E, entendi. Inclusive, tem muito daquela galera que não consegue ficar sem o WhatsApp lá e tem que digitar até no trânsito, sabe? Que dá aquelas mesmas... Eu sempre achei bizarríssimo isso, mas... Isso não consegue isso. Ficar um segundo, uh-huh. Né? Que, tipo, vê uma notificação, mas que esteja no carro, você tem que parar pra dar uma olhada naquilo, sabe? Isso já é meio que um indício que o cara tá entrando nesse tipo de ansiedade social aí. Eu acho bem louco isso. Ah, quer aproveitar o espaço aí pra divulgar o Preta Gol, Laura? Posso? Quando que vai sair isso daqui? Era pra ter saído dia 20, né? Mas acho que dia 20 já passou, né? Então. Eu não sei, sou muito ruim pra dar prazo, mas eu acho que até o final do mês. Antes de setembro? Né? Até dia 31. Antes de setembro, sai? Não, antes de setembro, com certeza. Ah, então tá ótimo. Eu acho que sai esse mês ainda, eu acho. Vamos ver. Tá, então tem. Qual a diferença do Charme Funk? Em setembro, no Porto Alegre, em cena. E em novembro, no Teatro Grêmio Pérez. Tudo em Porto Alegre. Quando eu finalmente conseguir viajar com essa peça, eu aviso pra todo mundo, com certeza, que eu vou estar muito feliz. É. E tem site? Algum? A gente tem uma página no Facebook. E o Instagram. E tem que curtir, senão a Laura coloca o nome na senão as pessoas terão problemas. Isso, ela falava isso no vídeo que eu vi lá, disse que se não curtir, coloca o nome da Macumba, então tem que curtir. Agora eu digo que tem que botar dinheiro no chapéu, não digo mais que tem que curtir. Uhum. Eu percebi que tem muito mais efeito. A gente podia fazer um desafio lá que nem fez com o Klaus, né? Que eu duvidei e eu disse que não ia ter ouvintes em Brasília. Uhum. E apareceu ouvintes do Gavestática lá na escoveteria, né? Assim, então, eu tenho minhas dúvidas se aquele cara é ouvinte mesmo, porque ele falou que era um vídeo. Ah, eu vi o vídeo do Gavestática. Estática, eu disse, também mesmo aquele cara ouvinte de podcast, mas beleza. Eu assisti, né, o Gavestática. Eu assisti o Gavestática, aí eu queria mandar um abraço pro Diego, acho que é Diego o nome dele, ele falou, eu acho que esse cara só queria um sorvete, ele chegou aí, chegou a informação pra ele. Não. Não, eu quero que... Qual era o nome daquele cara? Pô, me esqueci agora o nome dele. Mas eu desafio ele comentar nesse Gavestática aí pra saber se ele existe, mas beleza. Ah, é verdade. Mas vamos ver se vai alguém agora no peças da Laura aí. Vai que, tá, então como vai sair antes de setembro? Vai ser em agosto? Deixa eu pensar um desafio. Tá, se as pessoas estão ouvindo Gavestática, toda primeira sexta-feira... Não, segunda sexta-feira do mês, no Boteco do Paulista, tem uma atividade do Grupo Preta Gol. Se você, pessoa, está ouvindo Gavestática, você pode encostar no meu ombro e dizer assim, eu escutei o Gavestática, que tu falou da peça, toda segunda sexta-feira do mês, que eu divido a minha cerveja com a pessoa. Olha aí, ó. Eu divido, não vou pagar uma cerveja porque eu não sou rica. Faço arte, não tenho noção. Mas eu te dou um pouco. Olha aí. Mas tá, eu vou querer pra... provas. É verdade, né? Não adianta dizer que assistiu o vídeo do Gavestática nosso. Não, eu vou querer provas. Prova. Isso aí. A Gavestática já rendeu um sorvete pra alguém e talvez renda meia cerveja pra você de Porto Alegre. Não, meia depende da hora que a pessoa chegar, né? Ah, é. Tem isso também, né? Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel, imagem no post pela Fabiana. E só lembrando mais uma vez que a Pod Pesquisa 2018 ainda tá rolando. Então acessem abpod.com.br/podpesquisa. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavestáticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.